Metro Show. Seja muito bem-vindo ao Metro Show, podcast de entrevistas da Metrópole Litoral. Meu nome é Pedro Tashima e hoje para entrevistar um querido, não posso revelar ainda quem que vai ser revelado mais pra frente. Pra entrevistar ele, tenho aqui comigo o maior corno de Arco Verde, Sávio. Tudo bem, Sávio? Cara, você não pode falar o nome dele ainda, mas tá no título, cara. Isso é muito burro. Se fuder, Sávio. Enquanto isso, também temos aqui com a gente o nosso companheiro de aventuras diretamente de... Toda vez que é a sua cidade, velho. Como que é o nome? Do inferno. Pode diretamente falar que é do inferno. Da Cuckilândia. Mielão. Meu pau na tua mão. Muito bom dia a todos. Teremos hoje uma entrevista maravilhosa. Boa, Milhaço. Estamos preparados 100%. Boa, Boleta. Quem mais está com a gente aqui hoje são os nossos espectadores, o Cisco e o Patrão. Vão aqui só observar tudo. Vamos ver se está correndo tudo certo. O patrão vendo, avaliando se vai demitir o Sávio ou não, que tá na corda no pescoço pra ser demitido logo. Eu tô com a corda no pescoço na vida real, cara. O Sávio é a Amanda do nosso grupo. Mas, Mielão, quem que é o nosso entrevistado de hoje, hein, Mielão? O nosso entrevistado é uma celebridade, um streamer muito famoso no Twitch. Ele, que com apenas um pedido conseguiu comprar um notebook pro gamer na... Onde mesmo? Na Centauro. Ele que com apenas um dedo conseguiu mover chifres e chifres de seus companheiros. O pato mais corno de todo o Brasil... Bukake. Bebê, papai. Parabéns, João. Que prazer receber um Bukake aqui. Oh, bebê, te pega, meu. Respeitado, hein? Bukake é o maior pato em atividade hoje no mundo. É no mundo, né? Porque eu não conheço mais nenhum pato que faça stream com tanta audiência quanto você. Tem uns caras... imitador por aí, mas tu é o líder de audiência. Concordo. Sei não. Eu não concordo. Por que não, pô? Pô, tem mais cara boa aí, meu. Não. Tem aquele pato lá que usam pra ver o resultado da Copa do Mundo, pô. Tem o pato de gravata que foi pego pela Polícia Federal um tempo atrás, sim, numa blitz, lembra? Pô, mas pato, foi. Mas igual esse famoso pato também. Não tem, velho. Concordo, não tem. Começando igual. O programa, Bukake, a gente queria saber uma dúvida que a gente tava tendo aqui nos bastidores. E, pô, como que tu nasceu um pato de uma humana? Como que foi isso, velho? Pode andar de 1970, lá por aí. Teve um acidente lá numa cidade bem remota, chamada Premiade. Então, tinha uma indústria chamada Chernobyl. Lá eu fui recebido. Tua mãe trabalhava lá em Chernobyl? É meu pai. Ah, seu pai. Então ele tinha um super esperma. Será que brilhava? Brilhava. Foi pra um dia no útero. Teve em seu Battle Royale. Foi doido. É o primeiro Battle Royale da história. Foi tinha dito. Quando o Bukake chegou no óvulo, ele começou a dar aquela dança de fô do Fortnite. Nossos integrantes aqui pediram pra fazer umas perguntas. E a primeira delas é: qual é o seu hit nacional favorito? Ela partiu! Ele nunca mais voltou! Tim Maia, pô. Tim Maia é o... Tim Maia, God. Olha, Bocac. Eu queria saber que, primeiro, da sua infância, como que foi crescer sendo um pato num mundo com um monte de gente preconceituosa? Pô, velho. Foi muito difícil. Eu já fui chamado de rádio fora de testão, pato louco. Porque, na verdade, eu sou um pato diferente. Eu não falo que é um pato Donald. Minha voz é diferente. Porque o pato Donald, ele é meio louco. Ele fala... Eu não. Minha voz é mais concentrada. Então, eu não sou um pato Donald. Todo mundo me chama de pato Donald. Eu não sou um pato Donald. Eu não sou quatro nomes, eu não sou porra do quatro nomes, velho. Sou uma coelha, porra. Calma, o Bocac. Ah, Evine, pode falar palavrão? Pode, mas porra, é... Porra, eu falo palavrão, caralho. Toma no cu que não pode, cara. Tá ficando exaltado. Você tá brabo. Cara, o que acontece calma. Muito nessa oh. Stream do pessoal achar que tu tá imitando o Pato Donald? É, pô, odeio isso, velho. Pato Donald é minha prima, velho. Mas a... Eu sou original. Mas a, original. A Margarida tu queria pegar, né? Porra, é meu filho. Não. Ele é casado, ele tem a senhora Bocac. Tu é casado? Tem um pau maior que o dele. Exatamente. Não sabia não que tu tinha a senhora Bocac. Um beijo pra ela. Cara, tu... Bocac, eu tenho uma pergunta pra você. Como é que você foi escalado pra fazer Guardiões da Galáxia? Tô ligado, isso daí foi... Não é eu, é um primo meu. E mora lá em Hollywood. Ah, o Donald Duck que foi escalado pra fazer? Nem fudendo, vai me tocar no dia. Eu já disse, eu não vou escapar do Donald. Separa, meu. Rivais. Não sou rival, velho. Mas ele é isso meu, tipo... Ele mora lá em Hollywood. Que combinação, viu? Ele me mandou ali, saúde, santo pato. Como tu cresceu, era pequeno lá em Chernobyl, né? Acabou tendo que sair de lá forçado. Tu cresceu como refugiado aqui no Brasil. Mas quando tu cresceu, como que veio a ideia de começar a fazer stream na Twitch? Tu já fez alguma coisa antes? Pois não. Na verdade, eu nunca tive a ideia de fazer stream. Foi porque eu aparecia muito mais. Eu apareço, né, na stream do Magal, né? Magalzão. Então, exatamente. Então, pessoal, o público pediu, me encheu o saco pra fazer stream. Aí eu apenas fiz eles pediram. Só isso mesmo. Uma outra dúvida que a gente tava tendo aqui. É como que tu consegue ligar tanto lá no talk show? É sorte, né, velho? Eu ando muito. Eu não sei se você sabe, mas eu sou budista. Ah. E eu sou praticante budista. Então budista? Antes... Exatamente. Então antes eu sento no meu oratório, acendo o incenso e vou na impressão por uma hora. Aí depois ele chama o telefone, brim, tá normal. Já é mais difícil. Cara, como que tu... A fé move montanhas. Como que tu conheceu o Magalzão? Como que foi a primeira vez que tu assistiu ele? Pô, então. Eu conheci ele pelo meu amigo. Gente, não é meu amigo. É meu sugar daddy. Sugar daddy. Exatamente. Meu sugar daddy. Me apresentou o show. Aí eu comecei a assistir iniciado. Foi mais um. Aí. Eu vi ele fazer a stream. Olhei lá no. Olhei no Discord dele. Aí ele me puxou uma vez aleatório. Aí ele conversou comigo. Eu falei: e aí, meu beleza? Aí ele pra caralho. Aí ele gostou. A primeira aparição do Bocac em rede nacional. Eu não sei se tem a primeira aparição, mas é a primeira. E foi muito ruim. Cara, tu Você, o Boquac, o que, que tu acha do MC. Do MC Carlos Sumaré? MC Carlos Sumaré? É. Só existe corpo. Tá dando ele. Não é o do. Tá dando do Oi, só é o. Não é o cara que canta o Oi, que é amarelo, né? Cara, com que frequência você faz stream na Twitch? Pô, ultimamente, véi. Tá um pouco difícil, porque. Olha, menino, vocês estão ouvindo? Foi 40 e asa. Vocês estão ouvindo, não? A minha família tá me ligando. Tá saindo no fode, meu irmão. Não vou lembrando, não. Então, ultimamente, tá um pouco difícil, fazer. Tô nem contigo e minha família. Tá me atrapalhando, tal. Mas. Eu tô planejando voltar. Eu fazia todo dia. Mas. Pô, eu... todo dia? É, todo dia, pô. É brabo. Então. Teu pai ainda. Isso é uma coisa que eu queria saber, velho. Seu pai ainda é vivo depois de ficar lá em Chernobyl? Não, eu tudo. Ele se transformou num pato também? Não, não. Eu sou adotado. Ah. Não tenho. Eu não conheço meu pai. Mas deve ter morrido. Você, ô, Miele. Agora a entrevista aqui vai virar pra você. Como que você conheceu o Bocoa, o Bucaque? Foi do mesmo jeito que o Bucaque conheceu o Magalzão. Foi assistindo o Magalzão. Foi assistindo o Magalzão, assisti o Bucaque. E vi a melhor cena de todos os tempos. Dele zoando. Quem que ele zoou tanto? Eu acho que o primeiro show que eu vi ele foi no... O show do Matheus Canella. Depois virei um fã automaticamente. Procurei ele no Twitch depois disso. Depois de um tempo. Quais jogos você mais joga na sua stream em Boquac? Pô, eu gostava de jogar Minecraft. Mas eu tive do lado do canal de merda tudo. Aí eu falei, mas eu jogo bastante. Pô, eu não sei, velho. Eu não... Dark Souls. É, eu também jogo isso daí. Mas eu jogo o jogo que roda no meu computador. Se pega no computador, eu vou lá e jogo. Boquac, tem um pessoal que tá meio... Ele tava querendo saber aqui, tava falando na produção aqui, a plateia do programa. Eles estavam querendo saber quando que tu vai aparecer lá no Talk Show sendo o principal lá. É o entrevistado. Então é por difícil, velho, porque o Bacal, ele arava lá no Rio de Janeiro. E eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo. É nóis, Bucaque. Eu não sei se vocês conhecem, mas chama Ribeirão Preto. Ah, já ouvi falar, já ouvi falar. Ribeirão Preto é longe pra caramba. Então, bora aqui, velho. No outro lado do... Da Ribeirão Preto é onde os arrombados moram, pô. Lá. Fala arrombado, beleza? É verdade. Fala arrombado. Fala arrombado. Esse cara é foda. Chama a punhetona. E, cara, uma pergunta muito comum dos nossos ouvintes é que eles sempre querem saber se tu já web namorou. Já web namorou alguma vez? Pô. Quando eu jogava Ragnarok, quando eu tinha 9 anos, eu chamei a minha mãe pra ver eu casando. Chamei a minha mãe pra ver, ó, mãe, chega aí, eu tô casando, eu joguei online. Mas eu namorei no Ragnarok. Eu tinha 9 anos, então... Chamou a mãe pra... Você tava beijando onde, no Budpoke? Não, é da Loki. Ah, tá. Já jogou o Rabu Hotel, então, né? Com certeza, pô. Fui já ter muito namorado. Minha diversão. Cara, tu devia ser tive muito. Devia ser o rei do Rabu Hotel. Com certeza, bem muito. Porque o... Tu é um cara que chama atenção. Vai jogar Rabu Hotel e tem um pato lá no meio de todo mundo. É um tipo de pessoa que chama atenção. Por exemplo, tu vai no shopping, Como que é? Tu tá andando no shopping, o pessoal fica querendo tirar foto, fica olhando? Eu me chamo mais, cara. Porque, tipo, o meu jeito, seu talhado. Se eu penso em sua parada, sabe? Olha isso, atrocidade. Não é coisa de Deus, não. Eu entrevistei um cara mais cedo, que o cara disse que ele morava na China e o pessoal fica querendo passar a mão no cabelo dele, fica tirando foto com ele na rua. Acontece muito do pessoal que é teu fã querer passar a mão nas suas penas. Pô, é foda, velho. Vai passar a mão no rabo. Já falo pra ele. Sobe na ele, tu acaba aqui na minha mesa, meu. Acontece. Você gostou do meu Pô, ele é foda, velho. Infelizmente, ele traiu o movimento. Tu acha mesmo que ele traiu o movimento? Traiu o movimento. Traiu o movimento Playboy, seus fãs. Gato gula bela. Um gato goza nela. E como que tu reage quando você tá andando na rua e um cara vai lá e te confunde com o Pato Donald e pede pra você tirar foto com o filho? Eita! Tá com a minha barriga, velho. Né? Na moral, velho. Eu odeio, mano. Eu odeio essa porra do Pato Donald, velho. Tá ligado, hein? Quando é que vai ter no ringue do UFC na porra, né? Tu e o Pato Donald? Meu irmão, eu sou meu mano. Eu pego essa porrada, velho. É só me chamar. Eu tomo bomba. Eu mando pra minha mulher. Vai arrombar o Pato Donald. Eu mando pra minha mulher. Mas é pra pegar a mulher? Eu sei. Você tomou suplemento hoje? Meu irmão, a gente foi 25 anômetros de creatina. Caramba. Ele faz forma, né, velho? Cara, toma, soda, tu faz soda. Ciclo de creatina? Exatamente. Buquac. Essa oi, é outra oi. Coisa que muita gente vem me perguntando nos últimos dias. A plateia aqui tá maluca pra saber. Quantas vezes tu já foi corno na sua vida? Meu irmão, eu tenho uma história pra vocês. Quando eu tinha 10 anos, eu fui pela primeira vez corno. Por 10 anos. É uma menina. Já começou cedo. Eu contei sua história da primeira vez que eu apareci no bacal. Nossa. Tipo, era menina da menina da rua. E eu estava de mim. Só que ela é mais nova. Então, a gente fazia ela de trouxa. A gente pegava, pegava. O paredinho pegava merda de cachorro e falava pra ela, tô homem, tem chocolate, homem. Ela comia. Ah, não. Ela gostava de mim. Ela gostava de mim. E toda vez que ela pedia pra falar comigo, eu falava, nem fudendo. Aí teve uma vez que eu falei, cara, eu não fazendo nada. Bora. Tinha 10 anos. Aí eu fiquei com ela. Gente, o bastante tempo. Só que aí, tem um moleque na minha rua que tem síndrome de Down. Não é certo isso. Não, mas tu não faz nada aí, cara. Aí. Se tu for ver, tu é um pato mutante, né, cara? Então. Daí. Aí o seguinte. Ela. Com ele também. Nossa. Ela me traiu com ela. Nem sei como de não. Esse foi meu primeiro chifre. Daí pra frente, foi só a ladeira abaixo, né? Veja, não vejo. Aliás, pode mandar um recado? Pode, manda um recado aí, Bocote. Laura, me perdoa, Laura. Eu não sabia o que era amor. Manda pra mim! Tá bom. Muito triste. Lara, por favor, o cara tá aqui implorando pra você. Se tu estiver ouvindo, vai lá na stream dele e manda uma mensagem. Eu prometi, eu não entro na hoje. Cara. Eu tô até uma música triste aqui, ó. Cara, tu toca piano muito bem, velho. Mas é violão, mas só não é animal. Piano não, animal. Pô, como que... Eu tenho uma pergunta aqui. Quando a gente te chama de cara, tu fica magoado ou tu prefere que chame de pato? Não, pô. Eu não sei pra você, não, pô. Vai me chamar de pato. Vai me chamar de pato. Menos de pato nome. Se não, se entra na porrada. É um pecado. Como que tu começou a jogar videojogos? Tu joga desde que tu era pequeno? Porra, meu irmão. Eu sou um pato, né, velho? Você não conhece aí na rua. Eu virava bullying. Eu sou feio de bullying. Então, velho, eu tive que ir só no computador. Aí eu conheci Tenduel, Sanete Chase, Dagnarok. Eu sou dos jogos, tá ligado? Jogou Sherwood? Porra, meu irmão. Bastante, velho. Eu não sabia o que eu tava fazendo lá, mas eu não amava. Sherwood é bom demais, velho. Principalmente porque ele não tem preconceito com classe. Pode ser quem você quiser lá. O Boclac é um gamer igual Meirelles. É. Porque também tu... Quando tu foi começar a fazer stream, qual foi o primeiro jogo que você pensou em jogar? Bom, então, quando eu comecei a streamar, tava na onda do Minecraft, por causa do servidor do Macau. Que ano aí, isso, mais ou menos? Pô, então, nesse ano, faz uns 2 meses. Que louco. Uns 2 meses. Eu comecei a streamar em agosto. Comecei em agosto. Faz muito então, tempo, velho. Já tem um... Tu, em 2 meses, tu passou aquele corno do Pato Donald, né? Exatamente. Verdade. Mais conhecido do Brasil. O Quack, mas no fim das contas, você falou história quando tinha 9 anos, quando tinha 10 anos. Qual é a tua idade? Eu tenho 18 anos. Só que é. Tenho 18 anos de pato. Ah, então ele tem tipo uns 5 anos. Exatamente. Deixa eu ver aqui no Google. Quanto vive um pato? Quanto vive um pato? 5 a 10 anos. Puta, velho. 18. Caramba, tá na vara. Cara, tu já tem 18 anos. Idade de pato é praticamente um idoso. Praticamente não, tu é um idoso. Mais ou menos isso. Pera, eu vou tomar uma água aqui rapidão, já volto. Tudo bem. Eu não sei se vai falar aquela música. Canta, Bukok. Monster, I saw you feel. This is my ear. I'm a little monster. Monster, I saw you feel. This is my ear. I'm a little monster. Brinks, daí é boa. Muito boa. Você assistiu? Achei que você era um... Pode falar. Quando você era criança também, você assistia Venom Extreme? Do com certeza, meu irmão. Era um dia pra mim, minha vida. Era um vídeo pra mim. Venom Extreme, já pensou, cara, parece uma ideia foda. Fazer uma ao vivo, o Venom e os Aventureiros ao vivo. Desse faz boa, um Quack e os Aventureiros. Esse pica demais. É uma boa ideia. Magalzão, outra galera, cada um faz numa ilha, vai pra um lugar e vai batalhar, cara. Isso é uma boa ideia, viu? Eu assisti o Venom os Aventureiros esses dias, cara, e continua bom demais. Como que aconteceu depois com a história do Bolsonaro e a Maria do Rosário? Eu não acompanhei mais não, mas foi muito bom esse dia. escuto você bastante, velho. Vai, pode explicar, boa. É vontade. É melhor você explicar, senão você não vai entender merda nenhuma. Era um dia da... O karaokê do Bokwak. Era o dia da músicas tristes e depresso. Então, do nada, assim, do nada mesmo, invadiu o Bolsonaro pedindo um afago e um abraço amigo pra reconquistar a sua amada Maria do Rosário. Ai, caralho. Até agora não temos resposta se o Bolsonaro voltou com a sua amada. Eu amei ele pegar esse trem para o Ministério Federal. Ainda não tem mais resposta. Ele só visualizou, não respondeu. Mandou pra PGR. Dejurou. Eu fazia isso. E... Bukwak, a gente já entendeu a sua relação com o Donald, mas e o Patolino, você é amigo dele? Oi? Patolino. Porra, ué, Patolino é foda, velho. Eu sou fã dele. Verdade. Tem o Peninha, cara. E o Peninha? O que tu acha dele? Peninha? Peninha. É um cantor. É um cantor. Não ouvi. Acho que ele tá falando do sobrinhos, não é? Não, tipo, pô. Tipo, Zequinha. Peninha? Peninha é, o cara que é um pato da Disney. Que ele é o Super Peninha. Ele tem um personagem dele que é o Super Peninha, que é um super-herói. Ele parece um maconheiro, velho. Exatamente. Parece um maconheiro. É o Pato Maconha. Pô, deve ser da hora. Se ele fuma maconha, é da hora. Tu costuma bater um tapa no macaco? Meu irmão, eu não sei se você sabe, mas eu sou deficiente. Abre demais. Eu faço tudo pra minha mulher. Mano, eu faço tudo pra minha mulher. Eu já escutei K-pop pra minha mulher. Já esmoquei o rage. Já fumei pra minha mulher. E agora tu malha pra pegar a mulher. Eu ia pra em cinema. Pensando que eu ia receber o Monaco. Não recebi. Se eu não falei, se acabou o filme. Se eu não me avise. Nossa. Cara, tu saiu. Você colocou o buraco na sacola de pipoca pra que na hora que ela fosse pegar a pipoca, pegar em outra coisa ali? Tentei, mas ela foi na minha mudança. Você sairia com o Pato Donald pra pegar a mulher? Aí eu não sei, velho. Aí fica muito difícil, eu acho que não, velho. Meu ódio é pior. A gente sabe que você, além de ser um pato mais famoso da Twitch, tu também é o pato mais famoso do Brasil. E tu, por acaso, tem um canal no YouTube ou pensa em criar um? Pô, então, eu tava pensando em fazer um de animação, mas dá muito trabalho, eu acho que eu não quero isso não, mas vamos aí, né, eu não sei o futuro, ou amanhã só porque tem amigos, a vida é louca, né, meu irmão, então eu não sei, velho, se eu for criar, vai ser um pouco mais pra frente. Você que faz as artes do seu canal no Twitch? Não. Então o homem que desenha. Pelo menos o homem. Ele faz tudo de graça, velho. Ele é pior demais. Que é o homem mesmo. Você, quando vai fazer isso, tem alguma preparação antes? Você tem... Porque eu tenho inscrição horário. Que faz isso daqui, ó. Tem que preparar, né? Vamos lá, antes de começar. E para os seus karaokês, como que veio a ideia para fazer isso? Então, do meu sucesso, da poética, é um jogo. É porque eu amo. Pessoal, é ver jogo. Pessoal, é ver uma cara. Então, falei, ah, se for, né, velho? Vou ficar aí. Aí eu tentei. Aí deu certo. Que mais? É o quadro vermelho. Dá mais viewers. É o meu canal aqui. Não deu certo de mim. Toma alma, mano. Tá. O celular. Gente, vem isso. Tô celular. No meu canal aqui. Já tivemos a Eloísa. É uma streamer também. Então... Teve um pato cantando, né? Exatamente. Ah, é. Bom, tem um campeonato de imitação agora. Quem consegue imitar melhor o Bolsonaro? Pô, o Bolsonaro. Não era o Bolsonaro. É quem, então? Mas se for o Bolsonaro, sou eu. Ah, eu imito o Bolsonaro muito bem, viu? Ó, eu concordo. Já vi ele imitando o Bolsonaro, hein? Vai lá, imita o Bolsonaro, por favor. Mendigo não, é mendigo que dá muito na minha piroca também. Pai, pai! Você é pai dele, meu! Ô, Sábio, imita a Maria do Rosário. Putz, eu não sei, velho. E como não sabe, você foi o cara que imitou a Maria do Rosário aquela vez? Eu imitei a Marina Silva, cara. Não, você imitou a Maria do Rosário, cara. Putz, então... Maria do Rosário Gazélio. Assim, tudo bem. Mas o que é isso? Mas o que é isso? A gente tinha que marcar um reencontro do Boquaxonaro com o... Esqueci o nome dela. Maria do Rosário Gazélio. Maria do Rosário. Maria do Rosário. Velho, quando... Tu começou a fazer stream lá no comecinho já, quando você tava no primeiro dia fazendo stream. O que tu pensou quando terminou de fazer? Quando fez tipo a primeira stream lá? Terminou. Eu vou cair de bater uma punheta? Mentira. Foi minha primeira stream. Eu fiz tipo 7 horas de stream. Caramba. Então, nossa. Foi bem pegado, foi a primeira vez que eu falei muito desse jeito. Entendeu? Então, velho. Me passou muito, mas. No começo me passou bastante, mas depois eu fui acostumando com o agora. Eu sempre fui lá normal. Ah, beleza. Tipo, 7 horas de stream é de foi bem puxado. Bocoac, você já chegou lá no seu. Na sua meta pra comprar o PC Gamer? Pô, então! Tamo aí, né, velho? Eu acho que eu tô com mais ou menos 18% da meta. É uma UNO! E é bastante, velho! Pra tipo. Pra uma pessoa que começou há 2 meses atrás. É uma UNO surreal! Eu quero isso comigo! Na Twitch, no Discord, no canal, tudo. Foi muito surreal. Que é uma parada. E tipo, foi a primeira vez que eu fiz meu irmão sorrir. Cara, você começou agora já, né? Começou faz pouquinho tempo, né? Na Twitch. Sim, que é uma parada surreal, velho. É um negócio... Pra louco, ainda meu. Ainda mais sendo um pato aqui no Brasil, a gente sabe que tem muito preconceito. Principalmente sim. Contra animais. A gente tem o cavalo Aguinaldo que tá querendo se eleger como governador de Rio Grande do Norte. E o pessoal não gosta de cavalo não, velho. Só porque ele é um animal. Não. Não é por isso que não gostam do cavalo Aguinaldo. O cavalo Aguinaldo é porque ele tentou pagar propina pra Metrópole Litoral. Pra falar bem dele. E ele também parece... Sai de lá que quero, não. Sai, amor. Tem dinheiro, pô. Pô. pra gente dar um break aqui, eu tenho que te pedir, Bokwak, pode cantar uma música, um hit nacional pra gente? Um hit nacional? Deixa eu pensar, uau. Pô, me dá uma ideia aí. Canta Roupa Nova. Ah, eu sei. Pera aí. Ao mesmo tempo. Cara. É o bichão mesmo. Deixa eu ver se eu mesmo. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpa não, isso aqui é... Quem sabe de Deus, quem é você? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpa não, isso aqui é... Quem sabe de Deus, quem é você? E eu vou chorar e vou embora pro inferno. Palmas. Palmas. Clap. Não pode bater palmas. Pra... Na verdade, senão parece que eu tô batendo outra coisa. Calma aí. Ai, eu estou. Nessa sua vida de streamer, como que você concilia a sua vida normal com a sua vida de celebridade? Web celebridade. É muito difícil. Tudo bem isso. Só me chama de Bokwak, velho. Pelo menos não te chamo de Pato Donald, né? Mas eu não me... Ainda bem. Oi, põe um lá. E tem um dinheiro. Tem um bando meu, mano. Eu não reformo. Papo entro. Eu tava na casa dele. Ele tava com esse dinheiro no Pato Donald. Eu não reformo. Nossa. Filha da puta. E o Gastão, cara? O Gastão é mais filho da puta que o Pato Donald ainda, né? Gastão? Ou tu gosta dele só porque ele é inimigo do Pato Donald? Ih, eu acho que eu não conheço o Gastão, deixa eu ver. Gastão? O Gastão, é. O Tashima tá pensando em pato no Google, velho. O Gastão, velho. O Tashima abriu a wiki de personagens do Almanac do Pato não, Donald tu, aqui. Tu não... É, ele abriu a wiki do universo do Pato Donald. Não, velho, tu não conhece o Gastão? Tu nunca é o Pato Verso. Nunca leu o gibi da Disney? Mano. Ah, eu não tenho grana pra isso. Exatamente. Pô, velho, o Gastão é inimigo da clássico do Pato Donald. Da Disney só leio o Zé Carioca, que é o melhor. É verdade. É bom. Tem aquele... Sim, símbolo brasileiro. Aqueles álbuns... Álbum não. Aqueles almanac que vende no sebo, pô. Cincão, você compra um de 50 mil páginas do Pato Donald. Mickey, vamos beber cachaça. Nossa, eu pego. Ai, tu já bebeu fazendo stream? Eu mais faço. Eu faço mais streamando do que stream normal. É pra afogar a mágoa de ter perdido a Laura. Ai, meu Deus. Eu prometi que não ia chorar. Estamos todos chorando. Tem uma história muito triste, velho, que eu ouvi dizer. Que é que tu tava andando um dia na rua e o cara do controle de animais tentou te levar, velho, embora. Ele achou que eu tu tava perdido. Eu fui sequestrado. Tu foi sequestrado? Eu não tenho mais. Eu me entreguei. Mas foi bomba. Ele me levou. Eu tive... Coisa de... 5 dias fui bomba. Até minha família foi sempre... entendeu? Foi difícil esse dia. Imagina pro... Tu conseguir explicar pros caras que tu era, na verdade, um mutante. É, foi muito difícil. Não tava sendo mantido em cativeiro lá na tua casa. Foi muito foda, velho. Falando nisso, assim, teus pais que... Tu é adotado, né? Teus pais foram lá no orfanato. Viram umas crianças, aí viram um... Pô, um pato, eu vou adotar esse pato, velho. Por quê? Eu me pergunto isso todo dia, velho. Eu não sei por quê, velho. Quem tem doença mental, né, velho? Porque, mano... Mas ninguém foi me sentindo comigo. Me adotou. Me deu uma casa. E ele me deu uma casa. Eles me deram. Cara, tu já ouviu falar qual que foi a reação do seu pai quando você nasceu, velho? Ele olhou e viu um pato nascendo? Não sei. Ele não sabe porque o pai dele morreu 2 segundos antes de ter engravidado a mãe dele. Exatamente. Cara, desculpa, eu tinha esquecido. Respeitar. Eu sei que tu joinha. Tá passando por um período difícil na depressa. Exatamente. Agora tu já tá melhorando. Tudo melhorando. Gente, dificuldade da vida, mas estamos vivendo. Bokuaki, se você está na depresso, temos que recomendar aqui a South America Memes, um lugar muito bom, aconchegante. O Sam é brabo. Eles vão tomar conta de você. E, velho, a gente tem mais uma... O pessoal aqui do grupo tá perguntando... Quantos instrumentos você toca? Pô, toco punheta, violão, a gaita, olha aí, ó. Peraí, deixa eu ver minha gaita. Peraí. Excelente. Toca flauta doce, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flauta, toca flau Bem, eu já beijo. Um dia, bem, eu oito. Você aprendeu a tocar gaita quando você tava preso lá no Ibama? Mais ou menos, gente. E aí foi eu toco em casamento também. Ah, você toca em casamento? É mesmo. No seu casamento, pretende se casar ainda um dia? Que eu ia falar um negócio aqui, mas preferi te poupar por causa da sua depressão. Eu espero e eu aqui com a Laura. É, eu ia falar se no seu casamento com a Laura você ia tocar. Não, mas... eu vou chamar o Tiro Ouro Preto. Tiro Ouro Preto. É, exatamente. A gente chama o Gordo, cara, o João Gordo. Ele não tem uma fã dele? Mas ele trai o Morfego, velho. Não, que trai o da Dona Bela. Ele trai o Morfego. Dona Bela trai traiu o movimento. A Dona Bela foi até preso por causa disso. Trai o Morfego, pai. E, cara, eu tava pensando aqui outro dia, enquanto falaram que eu ia entrevistar o Bokwak, eu fiquei tentando imaginar. Que merda é essa, né? De onde que veio o nome Bokwak? Mano, velho. Tipo, eu não sei muito. Foi muito cheiro. Quando eu entrei no minha escola de Macau, eu tinha esse nome, cheiro. Que quando eu não tinha ele, que não tinha significado. Eu acho que eu não tenho no Jack. Mas não é por causa do Jack. Sei lá, velho. Tipo, quando eu não tinha ele. Velho, que só ele. Que só ele é o. O Lé, viu? O Lé. Que o. Tem punições. E o seu pai vai ser o Lé. Vai ser o. Eu não sei muito, velho. Só não sei ele. Eu também não entendi isso. O quack é por causa que tu é um pato. Exatamente. Né? Isso eu acho que... Isso faz sentido. Faz sentido. Muito fã do BoJack. Eu acho que foda. Tu tem... Por isso você é depresso igual ele. Exatamente. Aí Netflix me contrata. Tô esperando um personagem novo. Eu tô esperando a nota. Nem é uma nova série. É, cara, você pensa em tentar um papel lá no BoJack? Seria muito da hora, velho. Então, eu já fiz teatro. Eu já caí um campeonato de teatro. Já fui pra São Paulo Capital. Já fui dar um teatro. Mas, tu apresentou qual peça? Foi o Cisne Negro, foi? Não. O patinho feio. Não. Tu não me parece um pato muito bonito, não. Desculpa, mas... Pra tu ter sido abandonado pela Laura? Não. Mas a editora, eu assinei com ela. Eu não sabia o que era amor. Não é porque eu sou feio. Ah, bom. É porque também... Tu já viu um pato feio na sua vida? Nunca vi. Eu acho que não existe. O pato Donald. Verdade, o pato Donald. Mas não é feio. Como que ele conseguiu pegar a Margarida, então? Dinheiro, né, pô? Dinheiro! Ah, pô, isso aí é coisa do tio Patinhas. Dinheiro e putas. Exatamente, pô. Dinheiro. Ele trabalha na Disney. Ele tem dinheiro. Ah, é verdade. Eu trabalho na Twitch. Não há empresa nenhuma. E isso é alguma coisa que eu queria saber, velho. Tu recebe doação mais pela Twitch ou mais pelo... Por, sei lá, outros meios? É, tudo pela Twitch, né? Pelo PayPal. E os caras pegam muita... Pegam muito da porcentagem? Não, no caso... É. Por outros meios, ele tá falando do Sugar Daddy que você falou. Aí o Sugar Daddy tem que me dar só em jogo. Lembra da Júlia, que eu ia dar é um Sugar Daddy Gamer. Isso. Seu Sugar Daddy é o Meirelles? Chama. Aquilo é Jik, né? Jik? Darei 10 milhões de empregos para gamers. E o Magalzão, ele participa bastante das suas lives lá? Ou tu que participa mais da deles? Das Corre que o pato explodiu. Não, vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Aí. Vocês estão ouvindo uma serra, né? Sim. Ah, mas não tem problema, eu acho. Me perdoe, viu? Mas ele não é mais candidato a pedra desse não, não tem problema. Papada, galera! Mas, tipo, esse aqui falou... Eu pareço mais na estrelada, porque ultimamente, como eu disse, eu não tô fazendo muito estrela mais. Ah, é problemas familiares, tal, essas coisas. Mas eu pareço sempre que dá lá. A gente já tá chegando ao fim do nosso episódio, da nossa Metro Show entrevista com o Boquete. Não, vai tomar no cu, meu irmão. E pra encerrar, a gente queria pedir pra você cantar a sua última música aqui e chamar o pessoal lá pra ir na sua stream de karaokê assim que ela voltar, né? É. Então, agora pra vocês, eu vou cantar uma música. Eu sou muito fã do Engenheiros do Havaí. Famoso Engenheiros do Havaí. Não, eu sou muito fã. Era um garoto que tava com Beatles, Rolling Stones, tirava o mundo, sempre a contar as coisas lindas da América. Não era belo, mas mesmo assim, havia uma palavra assim. Cantava Elvis, It's Right, Larry, Jenny, The Turner. Eu não vou cantar mais. Nos momentos verdadeiros desse episódio, com o nosso querido convidado, entrevistado, Boquack. Eu queria agradecer todos vocês, todos os ouvintes, agradecer aos participantes aqui do podcast que estiveram aqui, Sávio. Valeu, Sávio. Você pode seguir o Robert pro Twitter? Ah, pô, com certeza. Opa, pode. É, no Twitter é twitter.com.br, que aí eu me sonaro, mentira, é twitter.com.br, boa aí, tô dois lá, boa aí. Dois lá. Beleza. Que divulga sua Twitch aí seca. Também, Bocoque. É a mesma coisa. Twitch.tv/Bocoque. Dois lá. Beleza. Te seguir aqui no Twitter. É noite. Eu não vou seguir de volta, não. E você, em Sávio, qual que é seu Twitter? @SávioSCG. SávioSCG? É. E mais algum recado para as outras pessoas? Seu YouTube tá parado ainda, né? Faltou o resisto. Não divulga tá falando esse... comigo. É piadinha. Entretenimento. E você, hein, ML? Hã? Você. Pé aqui no meu Bonelli. É o quê? Ah, esquece. Não, não foi uma boa. Eu tentei achar uma alternativa pra Mielão. Mas você... Deu pau na tua mão. Ah! Merda! Miele, por favor. Fala. Você... Ah, seu Twitter é Mielord, né? Meio difícil de falar. Mielord, vê na descrição, porque eu sou um vagabundo. Ah, sério. É, Mielord, não precisa nem tentar escrever, cara. Vai no grupo lá do... Vai no Twitter lá do Metrópole Litoral que tu vai achar ele. Não adianta nem tentar escrever o nome aqui. É muito difícil, velho. É, declaramos apoio. Ah, é verdade, a gente tem que fazer isso, né? Estamos procurando algumas participações com a TV Maré Sol. Fiquem atentos a qualquer momento. Ah, eu já queria pra... Não, vou deixar pra anunciar mais pra frente. Mais algum recado, Bocoac? Algum recado final? Não quer mandar um recado pra Laura? Já ia mandar. Será que se foda? Será que se foda? Será que se foda? Será que se foda? Será que se foda? Já chegou na terceira fase a negação? Cara, a gente tem que agradecer o Bocoac, Twitter, @Bocoac, né, o Twitch dele também, Bocoac com dois As. Valeu, Bocoac, por participar aqui dessa entrevista maravilhosa com a gente. E a gente também tem que muito agradecer os nossos participantes, o patrão, o Cisco, que tiveram aqui presentes, ouvindo como espectadores. Cisco é @CiscoDio, né, Cisco? Aparece aí um pouco. Não, o Cisco morreu. Ele nem tá ouvindo. Só tá aqui de curioso mesmo. É @CiscoDio com U. Também o patrão se encontra lá no Twitter do podcast, que é @metro_litoral. Esse episódio tá indo ao ar... Sei lá quando que tá indo ao ar, velho. Mas quando sair ao ar, nós já temos o WhatsApp do podcast... É isso mesmo, você pode mandar o seu áudio aqui pro nosso podcast, que você pode mandar o áudio pro seguinte número: 43991865443. Vou repetir: 43991865443. Você pode mandar o áudio aqui pro nosso podcast, que os melhores áudios a gente vai tocar ao vivo. E quando a gente for entrevistar outra pessoa, a gente vai avisar primeiro lá no Twitter. Então tu vai poder mandar sua pergunta em áudio, que a gente vai tocar aqui ao vivo no nosso podcast. Muito obrigado por ouvir, meu nome é Pedro Tashima, você pode me encontrar lá no Twitter, @Tashima42, Tashima é com SH, T-A-S-H-I-M-A. Você também encontra lá no YouTube, ah, não lembro, acho que deve ser Pedro Tashima. Muito obrigado por ouvir esse podcast maravilhoso. E até a semana que vem. Tchau. Mendeta, tchau.